Alô, mão de prata, meu irmão, tamo junto sempre. É o piseiro do G10. Para de se machucar, tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito. Volta aqui pro G10, vem. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito. Volta aqui pro seu nego. A cidade inteira e sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. A cidade inteira e sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Melhor curso de Salvador é o curso Elabore, porque boas ideias saem do papel. Alô, Tom, Gabi, toda a família Pinho, aquele abração especial. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito. Volta aqui pro G10, vem, vem pro G10. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito. Volta aqui pro seu nego. A cidade inteira e sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? G10, vem com G10, Estúdio Record Play, Feira de Santana. Alô, Alex, meu irmão, tamo junto sempre. Abração do G10.